Alô, alô, minha gente! Boa noite! Hoje é 26 de setembro, são pontualmente 7 horas da noite. Estamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego. Ao fundo aí, o finalzinho aí do som de Mestre Vieira, grande paraense aí. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. É isso aí, estamos aqui na Rádio Aconchego, FM 88.1 FM para uma parte da Zona Oeste, Iputing, Engenho do Meio, Cidade das Palmeiras, Hora de Fogo, Várzea, e muito breve estaremos numa maior parte, se tudo der certo, tudo vai dar certo aí, estamos crescendo, minha gente. É isso aí, aqui é o... nós estamos aqui no... esse programa que está começando agora. É o nosso noticiário semanal da Rádio Aconchego FM. E ao fundo aí vocês vão curtir hoje, é o disco que vai tocar no fundo, é o Sátiva. É um disco aí do Lula Cortes e do Laílson, um disco massa, gosto muito. Pois bem, vamos lá começar. A Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista, RENFA, está organizando o primeiro Encontro Nacional de Feministas Antiproibicionistas, o ENFA, que será realizado entre os dias 39, que é o próximo sábado, 30 de 9, próximo sábado, e 1º de outubro, próximo domingo, aqui na cidade de Recife. Sendo assim, a galera está convidando todas as mulheres e coletivas feministas interessadas em participar, apoiar, aprender e construir a rede. O evento tem por objetivo reunir mulheres que lutam pela reforma da política de drogas articuladas aos movimentos feministas, de movimento de mulheres negras, movimento LGBTI, movimentos rurais e urbanos, população de rua, mulheres indígenas, jovens, usuárias de drogas, para trocar experiências e construir um planejamento de atuação da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. A galera deseja provocar mobilização e o envolvimento político de outras mulheres às práticas proibicionistas, contribuindo com as propostas políticas e pedagógicas do modelo de política de drogas que desejamos, fortalecendo os laços e saberes coletivos. A galera pretende mobilizar mulheres afetadas pela proibição de todos os estados do Brasil, estendendo as redes de mobilização por uma nova política de drogas e fortalecendo o protagonismo das mulheres nesses territórios. É isso aí. A galera fala que querem compartilhar as experiências feministas antiproibicionistas para além da Marcha da Maconha, como dia 27 de novembro, que é o dia pela legalização da maconha medicinal. Festivais de cultura, práticas de território de redução de danos, atividade de empoderamento das usuárias de drogas, produção de materiais pedagógicos, artigos, pesquisas sobre gênero e drogas, entre outros. A galera pretende construir um documento que define as estratégias e ações da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas no país, reivindicando a participação através de propostas e ocupação das mulheres nos diversos espaços que produzem sobre o tema. O evento está com inscrição aberta. Pelo que eu me lembro, assim, parece que as inscrições são limitadas. E ele vai acontecer na Rua do Brum, no Recife Antigo. Eu não tô lembrando agora exatamente qual é o local, mas é isso aí. Procura aí nas redes. RENFA, R-E-N-F-A, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. E o ENFA, E-N-F-A, Encontro Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Procura aí nas redes que vocês vão encontrar algum material da galera. A galera também tá com uma vaquinha aberta, um projeto de financiamento coletivo aberto, e parece que tava só tem alcançado ainda 20% da grana. É, e aí quem estiver escutando, que tiver uma graninha guardada, sempre qualquer ajuda aí sempre é massa aí nessas propostas. Se todo mundo dá um pouquinho, acaba fazendo um montinho. É isso aí. É, hoje é 26, né? Terça-feira. Na próxima quinta-feira, 28 de setembro, é o dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe. E o presente que o legislativo brasileiro quer dar às mulheres nesse dia é a proibição do aborto, até mesmo nos casos já permitidos em lei. Visando ocupar as redes sociais para ampliar e aprofundar o debate, além de incentivar a mobilização feminista para atos de rua em resposta ao ultraconservadorismo, a galera está organizando, está promovendo no dia 27 a Virada Feminista Online. Hashtag Precisamos Falar Sobre Aborto. É, a galera vai começar agora às 23 horas e 30 minutos. 11h30 da noite de hoje até o final, às 0 horas do dia 27, né? Dia 27 e 28. Vão ser 24 horas de programação aí online. Vão ser, pelo que eu entendi, vão ser vídeos, né? Vão ser falas, vão ser debates que vão estar abertos aí online pra galera escutar. É, virada pela legalização do aborto. Aí, preste atenção, convidar os amigos, as amigas para sacar aí dos debates que a galera está promovendo. Hoje, dia 26, às 23h30, vou falar aqui alguns dos primeiros debates que vão ocorrer e depois vocês procuram aí na internet e os outros. Às 23h30, Sônia Correia, abertura da segunda virada, um panorama do aborto no mundo. É, o vídeo foi gravado, vai ser disponibilizado no horário. À meia-noite, de hoje para amanhã, Sônia Coelho, Marcha Mundial das Mulheres. Como foi construída essa data de luta? A origem do 28 de setembro. À meia-noite e meia, Clair Castilhos, da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos de Minas Gerais. O tema da palestra é aborto como problema de saúde pública. À 1h da manhã vai ter Graça Samu, da Marcha Mundial das Mulheres de Moçambique. 1h30 da manhã, Coletivo de Mães Feministas, Ranúzia Alves com Débora Aguiar e Rafaela Santiago. A maternidade deve ser uma escolha, não uma imposição social que a considera como único destino à mulher. Às 2h, Daiane Dantas, a representação do aborto no cinema nacional. E por aí vai, tem a programação, cada debate tá aqui em torno de 1 hora, meia hora, e não daria pra falar todos, né, que seriam muitos assim até, mas procura aí, Virada Feminista Online, hashtag Precisamos Falar do Aborto, vocês vão encontrar bastante informação nas redes sociais. É isso aí, galera. Assim, fora no... São as notícias, né? Tipo, vale a pena, assim, é muito um conteúdo muito vasto, assim, que a galera tá dispondo, né? Pra dispondo online, abrindo debate e tal. Eu acho uma boa oportunidade aí pra se inteirar, pra escutar, até pra mobilizar as redes sociais mesmo nesse dia de amanhã, pra gerar esse debate, pra provocar e tal, que as coisas que estão tentando passar lá no Congresso não passe na surdina, na calada, né? E a outra notícia que eu dei antes, né? Que é do ENCA, do Encontro Nacional de Feministas Antiproibicionistas, do ENFA, desculpa. Eu venho conversando assim, há algum tempo assim, com uma amiga, que ela faz parte da organização. E é isso. O debate sobre antiproibicionismo, a gente não pode perder de vista algumas coisas que é... Por exemplo, não está se falando somente de drogas, do direito de usar e pá, porque isso é claro, é uma coisa muito importante, assim, se eu tenho direito ao meu corpo, direito de usar a substância que eu quiser e tal, e por que é proibido, como é que se deu a proibição de várias drogas e tal, que é a história cheia de artimanhas, assim, né, tipo, a galera A galera proibiu muitas coisas assim como medida social mesmo, assim, de inibir assim, o uso que os negros tinham de determinadas ervas e tal. E só que a grande questão, assim, que a gente, que eu acho que é bom pontuar nesse debate de antiproibicionismo, é que quando se fala de legalização das drogas, a gente tá falando também de uma questão de sistema carcerário. Porque grande parte das populações que estão presas hoje caíram por causa de questões relacionadas às drogas, né? E é isso. Por serem proibidas, hoje a gente vê que a polícia pode entrar na casa, tipo, nas periferias, nas favelas e tal. A polícia pode entrar, chutar a porta de qualquer um e entrar, porque existe esse grande discurso aí de guerra às drogas, que permite com que a galera possa fazer muita coisa assim arbitrária, porque tem esse grande véu assim social, essa grande blindagem mesmo social de guerra às drogas, né? E acaba não se vendo as barbaridades assim contra populações mais pobres e principalmente de cor negra, que sofrem aí abusos policiais, abusos do Estado. Então é isso, o debate é massa, o debate sobre antiproibicionismo, e é um debate que é muito mais profundo do que a simples liberdade individual do uso. A gente tá falando aqui sobre também sistema carcerário. E é isso aí, se tiver alguém também, mandar um abraço aqui, mandei no programa passado, reforçar aí mais uma vez a galera que tá aqui do nosso lado, aqui no Bom Pastor, as mulheres aqui do Bom Pastor, um caloroso abraço aí, boa noite galera, se estiverem escutando... Pode mandar aí também, quiser mandar alguém aqui na rádio em algum momento assim, pra mandar mensagem e tal, avisar que a galera, se a galera escuta daí, tamo aberto aqui. Rádio Aconchego, 88.1 FM. E a gente tá estreando hoje nosso número de telefone. Ele é 997215409. Caiu pra mim essa missão aí de estrear o telefone. Eu que nem gosto de telefone. Fiquei com essa missão hoje. Tô com essa... Como é o nome? Essa missão não. Caiu, aconteceu, né? Tô aqui estreando. É isso aí. 997215409. Em breve a gente vai botar aqui esses WhatsApp. Eu acho que ela é pra estar instalado. Eu não sei o que aconteceu, não. Vamos aí. Já a gente volta aí com mais notícias. Vocês estão escutando Sátiva, Lula Cortes e Laílson. Alô, alô, vamos voltando aqui. Que é o nosso noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. São 7h15 da noite dessa terça-feira. Ai, tá meio quente, né? Meu balão tá achando. Acabou a chuva, a gente tá. Lembrou que Recife é uma cidade quente. Tá foda. Pois, vamos soltar aqui uma notícia do. Do Brasil de Fato. Da Rádio Agência Brasil de Fato. O nome da notícia é: 6 homens detêm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Ah, do Brasil de Fato não. Ah, é do Brasil de Fato. Eu me enganei aqui. Desculpa. Não, é isso mesmo. Oxe, tô muito doido. Então, tô meio voado hoje, galera. Foi mal aí. 6 homens detêm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. A notícia é da agência Pulsar. Eu acho que é do portal Fórum, na verdade. Republicado pela agência Pulsar. 6 homens concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, ou seja, metade da população brasileira. Estes 6 bilionários, se gastassem R$1 milhão por dia juntos, levariam 36 anos para esgotar o equivalente ao seu patrimônio. Foi o que revelou um estudo sobre desigualdade realizado pela Oxfam. Os 6 bilionários são Jorge Paulo Leman, dono da AB InBev, Joseph Safra, do Banco Safra, Marcel Hernan Teles, do ABN InBev, Carlos Alberto Sicupira, da AB InBev, Eduardo Saverin, Facebook, e Hermílio Pereira de Moraes, Grupo Votorantim. O levantamento também mostrou que os 5% mais ricos detém a mesma fatia de renda que os demais 95% da população, e que aqueles que recebem um salário mínimo, ou seja, R$937 por mês, que são cerca de 23% da população, teriam que trabalhar por 19 anos para obter a mesma renda que os chamados super ricos. Os dados também apontam para a desigualdade de gênero e raça. Mantida a tendência dos últimos 20 anos, mulheres ganharão o mesmo salário que homens em 2047, enquanto negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089. Neste ano, o Brasil despencou 19 posições do ranking de desigualdade social da ONU, Organização das Nações Unidas, figurando entre os 10 mais desiguais do planeta. Na América Latina, só fica atrás da Colômbia e de Honduras. Aí, notícia da... Pego na Pulsar. Eles estão citando aqui que foi aqueles... O original é do portal Fórum. Porra, não tem nem... É foda, né? Essa notícia é aquela notícia que a gente sabe, mas é isso. O dado é foda, assim. 5 pessoas têm o mesmo dinheiro, mesmo... vive já com que 100 milhões sobrevivem, né? Essas questões de desigualdades aí fica sempre dá essa sacada assim também de porra, o Brasil é um país rico pra caralho, velho. O que é que como é que nasce essa desigualdade? Como é que o poder, como é que a política, como é que os governos se estruturam para manter essa desigualdade? É isso, se com todas as críticas assim, aos governos do PT e tal, pelo menos foram governos que eles tentavam passar um pouco do capital do Estado assim, para as populações mais pobres, né? E com certeza isso não resolve esse problema. Mas pior é um governo que ele... Quando vai cortar de alguém, começa a cortar de baixo. Além de não favorecer, não fazer esse repasse de verba, né? Ele ainda corta os serviços essenciais. Que às vezes é isso. Uma população mais pobre assim, você não vai ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Mas se você tiver um SUS bom, completo e tal, você não vai pagar a escola privada, mas se você tiver uma escola que dê aquela mínima assistência à educação, assim, mínimo no sentido apropriado, né? Não é mínimo qualquer coisa assim. Aí você já não tem que gastar com essas coisas. Essas coisas também são valores, né? Mas aí você vê, você não tem nenhum repasse das verbas, tá, os cortes, né? E você também não tem a valorização desses serviços públicos. É bem, bem, bem cabuloso, assim. Tipo, chegar notícia como essa no tempo que a gente também tá com o governo que tá se fudendo, assim, pra uma notícia como essa, né? É isso aí, galera, voltando aqui. Ontem, segunda-feira, 25 de setembro, aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Após incluir o brega no rol de expressões artísticas pernambucanas, em maio deste mesmo ano, a Assembleia abriu espaço para essa discussão em audiência pública. A Comissão de Cidadania reuniu-se com artistas e pesquisadores para debater políticas públicas que integrem o brega às festividades promovidas pelo Estado. O colegiado ainda pretende contribuir para o desenvolvimento de um manifesto sobre o tema. A Lei Estadual 16.044 do ano de 2007, que foi iniciativa do deputado Edilson Silva, do PSOL, que também preside essa comissão em questão, com a aprovação dessa lei, as apresentações de artistas que cantam ritmo passaram a ter direito a recurso do governo estadual. De acordo com o parlamentar, antes da nova legislação, o brega ficava excluído de ciclos, como o Carnaval e o São João. Abre aspas. Fui procurado pelos cantores que reivindicavam a participação nos polos carnavalescos. E desde então, o tema se tornou uma de minhas bandeiras, pois acredito que a partir do fortalecimento do ritmo, poderemos encontrar solução para muitos dos problemas que vivemos no estado hoje, destacou. Os artistas presentes ao encontro também fizeram a defesa do ritmo. Nem todo mundo gosta, mas é preciso respeitar, fecha aspas, ponderou a cantora Negra do Babado. Acerca da valorização do brega, ela avaliou que o caminho pode ser longo, abre aspas. Se comparar o que pagam para as bandas de outros ritmos, ou mesmo de fora do estado, recebemos 20 vezes menos. A gente aceita porque sabe que o povo está esperando pelo nosso show. Fecha aspas. A discriminação em relação ao estilo musical também faz parte do debate. Abre aspas. A perseguição da classe média aos movimentos como o brega, o rap e o funk é o mesmo sofrido por Bezerra da Silva, por exemplo, quando iniciou a carreira. Precisamos valorizar as vozes da periferia, fecha aspas, na fala de Edilson. Se alguém tem dúvida da importância do brega para a cultura pernambucana, é só ir em qualquer município para escutar músicas do ritmo sendo cantadas pela população, desafiou Palas Pinho, vocalista da banda Ovelha Negra. Já o sociólogo e músico e nosso colega aqui, nosso amigo aqui da rádio, participante aqui da... vai... com a galera aqui da Vase também, o grande George, chamou atenção para dados da Organização Internacional do Trabalho, que revelam que 8,5% dos postos de trabalho no Brasil estão ligados à música. Segundo George, no entanto, falta reconhecimento. Cerca de 80% das atividades ainda são informais, destacou George, citando a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Para ele, racismo também contribui para o preconceito. É isso aí, que tinha sacado alguma coisa há um tempo assim, dessa história, conversando, acho que já hoje tinha falado e tal, tinha acompanhado alguma coisa que ele tava presente, e é foda isso, é tipo, muita gente não gosta, Eu não acompanho, não sou muito. Não é muito a minha praia, não, mas. É, quando a galera começa a dizer que não pode ir, não, porque a galera tem tanto, se esforça tanto pra dizer que não pode, não é pra ter brega nos palcos. Aí é pra ter gente de fora, é pra ter os artistas. Que é isso, que são artistas brancos, com bandas super estruturadas, a galera que já tem dinheiro, ele vai receber o dinheiro público. Mas, irmão, é melhor dar pra galera daqui, local. Eu ainda acho mais assim, eu sou meio contra essa negócio de palco, assim. Esse negócio de palco, esse negócio de grandes atrações e pá. Pra mim, quem tem que receber dinheiro mesmo é os barracão no São João, é os polos alternativos no Carnaval, é a galera do Maracatu, é a galera dos Afoxés, é a galera dos Caboclinhos. Porque quando você bota dinheiro na mão da galera do Maracatu, mesmo, você tem mais de 100 pessoas desfilando, mas não sei quantas costurando lá por trás. E o ano todo, né, fazendo os ensaios, arrumando os instrumentos. E é um dinheiro que vai se capilarizar, né? Vai para as pessoas, né? Não vai ficar na mão de um, dois ou três, ou de um empresário que vai dividir para isso ou para aquilo. É, com ritmos populares, assim como o brega, isso ainda acontece mais forte do que com as grandes bandas, né? Então, parabéns aí, Geo, que estava nessa batalha. E espero que consigam consolidar aí e que tenha realmente esse espaço aí para o brega nos palcos daqui para frente, nos grandes eventos. É isso aí, voltando aqui, eu descobri aqui que um canal do áudio tava meio fora aqui, só tava pegando metade, tava um chiado que milagrosamente passou quando eu empurrei o cabo. Eu não saquei na rádio, já vou sacar, ver se melhorou o chiado que tava incomodando. Mas é isso, a gente aqui aqui é nosso noticiário semanal da Rádio Aconchego. São 7h28, terça-feira. E você sabia, como me escreveu na nossa vinhetinha, nós somos uma rádio comunitária, nós estamos localizados aqui no Engenho do Meio, nós estamos localizados mais especificamente no SIS, S-I-S, Serviço Integrado de Saúde. Você está escutando? Sabe onde é o SIS? Não sabe? O SIS fica na rua Lindolfo Collor, 65, aqui no nosso querido bairro do Engenho do Meio, nossa casa aqui. Quer conhecer a gente, quer conhecer o SIS? Passa aqui, abre o SIS, é aberto o dia todo, tem várias atividades, yoga, acupuntura, tai chi, várias terapias, floral, terapias comunitárias. Vem pra cá, você vai se conhecer, com certeza você vai se apaixonar pelo SIS. E tem a gente também aqui, a Rádio Aconchego. E aí eu queria divulgar que na próxima sexta-feira, eu sempre tenho que contar os dias, né? Hoje é terça, 27, quarta, 28, quinta, 29, sexta, isso mesmo. Durante o dia todo, das 8 às 5 da tarde, vai estar acontecendo o primeiro evento de primavera. O tema são cuidados clínicos integrativos. O evento vai acontecer aqui no SIS. As inscrições podem ser feitas aqui mesmo ou pelo e-mail eventodeprimavera@gmail.com. Público-alvo do evento são pacientes, usuários do SUS, estudantes, estagiários e profissionais da área de saúde. A coordenação do evento é pela professora Karina Randall, do departamento de farmácia, e de Marise, a nossa farmacêutica aqui do CIS, grande Marise. O evento começa às 8 horas, com a partir das 8 vai ter credenciamento, aí vai falar rapidão aqui as mesas, as atividades que vão ter. Às 8h30, aferição de PA e glicemia gratuita. Às 9h, abertura. Às 9h30, primeira mesa redonda. Terapias para uma vida mais saudável. Movimento e flexibilidade corporal. Uso consciente dos medicamentos, suplementos, nutracêuticos e das plantas medicinais. Às 11h, terá a oficina. A primeira oficina, a oficina 1, massoterapia e automassagem. Às 11h, também. Em paralelo vão estar acontecendo 5 oficinas. Primeira, massoterapia e automassagem. A segunda, oficina de plantio no Jardim da Saúde do CIS e apresentação do Jogral das Plantas Medicinais. As mudas falam. Gostou disso. Oficina 3, preparo de fórmulas com plantas medicinais, sabonete de aroeira. Oficina 4, aromaterapia na hipertensão, depressão e ansiedade. Oficina 5, cuidados clínicos, farmacêuticos e prescrições farmacêuticas. E aí, dá até meio-dia, 1h da tarde. Vai ter o credenciamento para as atividades da tarde. 1h30, acolhimento com biodança, yoga, meditação e relaxamento. E aí, depois do acolhimento, vai ter a mesa redonda número 2. Terapias para uma vida mais saudável. Medicina tradicional chinesa. Auriculoterapia. Às 15 horas, mais 4 oficinas. Primeira, medicina tradicional chinesa. Auriculoterapia. Oficina 2, sons e movimentos corporais meditativos taoístas para a energia, que é o Qigong, e saúde. Oficina 3, corpo e movimento para a saúde, Tai Chi Chuan e Lian Gong. Oficina 4, oficinas de plantio no Jardim da Saúde do CIS e apresentação de Jogral, plantas medicinais, as mudas falam. 5 oficinas também, desculpa. A quinta oficina, aromaterapia na hipertensão, depressão e ansiedade. E às 4h30, o encerramento com celebração, com dança circular. Tiveram apoio com lanches e sorteios de brindes para os participantes. Apoio do Pratos, restaurante vegetariano, da Farmácia Pirâmide, Farmácia Empório Farmacêutico, Açaí Saúde, do CRF Pernambuco e do IDE Cursos. É isso aí. Primeiro evento de primavera, cuidados clínicos integrativos aqui no CIS, na Rua Lindolfo Collor. Sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Nos vemos por aqui na sexta. É isso aí, a gente vai escutar agora uma matéria do Rádio Agência Brasil de Fato sobre as eleições na Alemanha. A presidente lá, eu acho que é chanceler o nome, né? Angela Merkel foi eleita pela quarta vez consecutiva. E aí, a Rádio Agência Brasil de Fato questiona. Por quê? Quando na América Latina o pessoal é eleito várias vezes consecutivas, a imprensa chama de ditadura. Mas Na Alemanha não, na Alemanha é ditadura não, na Alemanha é democracia e pá. E aí tem alguns problemas lá na Alemanha, a gente vai, vamos escutar a matéria e a gente comenta. Ao contrário do tratamento dado para alguns governos latino-americanos, o quarto mandato da chanceler Angela Merkel não levantou questionamentos de críticos e veículos da imprensa acerca da existência de uma ditadura na Alemanha. Para Wilbert Vilca, sociólogo boliviano e doutorando da Universidade de Sorbonne, Paris 3, o que garante a permanência de Merkel na presidência alemã, sem qualquer pecha ditatorial, é o bom momento econômico do país. A canceler alemã, com certeza, está sendo vista, avaliada, porque é uma pessoa que favorece os interesses do capital financeiro e industrial. Então, quando a economia está em uma bonança econômica, mesmo que seja uma ditadura, as pessoas têm uma tendência de acreditar na continuidade desse governo. Prestes a realizar um plebiscito para saber se a população deseja sua reeleição, o governo do boliviano Evo Morales se vê na mesma situação do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, quando consideraram um ditador por encabeçar uma chapa por sua reeleição. Para Paola Estrada, da ALBA, articulação dos movimentos sociais da Aliança Bolivariana para as Américas, as concepções de que os governos latino-americanos são ditaduras são fruto dos interesses financeiros propagados por grupos midiáticos. Na grande mídia oligopolizada, né, a nível internacional, a gente vê que ela tem posição política e tem lado nas várias disputas políticas, tanto internamente nos países, quanto internacionalmente, nos diversos conflitos geopolíticos, né? Então, a gente vê, né, de um lado, a grande mídia acusando, né, os governos de Maduro e de Chávez, por exemplo, né, de governos autoritários. Alguns chegam até a dizer o absurdo de que é uma ditadura, né, e, ao mesmo tempo, né, celebrar, né, a vitória de Merkel na Alemanha, que está há mais de 16 anos, então, aí consecutivos no poder, né? Segundo Vilca, os governos que avançam em direitos sociais pagam pelo enfrentamento da luta de classes. O sociólogo lembra que, no caso boliviano, não há menções na grande mídia aos avanços populares do governo de Evo Morales. Paralelamente a direitos econômicos. Por exemplo, na questão da Bolívia, ninguém vai dizer que, neste momento, a Bolívia tem o maior crescimento de PIB que os outros países latino-americanos. Não, ninguém vai parabenizar Evo Morales. Sim, qualquer que questione Evo Morales dirá, não, uma antepória é caminho para ditadura. Integrante do partido alemão CDU, a União Democrata Cristã, Merkel recebeu pouco mais de 33% dos votos nas eleições realizadas no domingo. Mesmo dispondo de prestígio global, Angela Merkel e seu partido perderam votos para a legenda de extrema-direita, a AfD, Alternativa para a Alemanha, e terão que buscar alianças no parlamento alemão, o Bundestag, para formar uma maioria que a garanta na presidência. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes. Pois é, voltando aí. Eu acho que um dos dados assim, dessa eleição na Alemanha, assim, pra além disso, dessa quarta vitória, pá, que, não sei, eu acho, é bem problemático, assim, a alternância, assim, você tem um... Quem tá no governo sempre vai ter facilidade de ganhar de novo, então vai usar a máquina, pá, é um problema. Mas esse dado, assim, que ela teve 33%, eu acho, e o partido de extrema-direita, essa Alternativa para a Alemanha, teve 12% de eleitores, ou seja, metade dela, tá ligado? E ao mesmo tempo que foi a menor votação de quem ganhou, foi, é isso, a extrema-direita voltando, assim, a galera que fala de nazismo, de islamofobia, de racismo abertamente, de boa, contra os imigrantes e pá. É um discurso assim que é meio assustador você ver ele voltando, né? Principalmente na Alemanha. E não só, né? Em todo o planeta a gente tá vendo isso, e é bom a gente sempre ficar atento, assim, que é isso, é antifascismo antes de tudo, assim. A gente tem que garantir que essa peste, assim, não volte pro... não ganhe força de novo. E aos poucos, assim, estão cavando, mas é isso, vamos aí se organizar, tentar encontrar gente também que goste de... que esteja preocupado com isso, conversar. Isso é uma questão muito séria. Essa essa peste, esse câncer, assim, não pode voltar, velho. Não pode voltar pro planeta, nem pro país da gente, assim. Que é o nazismo, a extrema-direita, essa galera preconceituosa, racista, xenofóbica, tá ligado? Não pode voltar, a gente tem que barrar o fascismo. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Voltar, senão, cara. E aí, conseguindo, aconteceu nesses dias um caso que é bem preocupante, né? Que é o... um grandão aí do exército, velho. Falou merda, disse que se não desse um jeito na galera, na corrupção e pá, o exército ia voltar. Vê que merda. Vou soltar aqui o áudio também do Brasil de Fato pra gente acompanhar. O comandante do exército brasileiro, Eduardo Vilas Boas, descartou qualquer punição ao general da ativa Antônio Hamilton Mourão, por ele ter sugerido a intervenção militar no Brasil. Ainda por cima, defendeu a quebra da ordem constitucional ocorrida em abril de 64. É lamentável que um comandante do exército venha a público justificar o que ocorreu no Brasil há 53 anos, da mesma forma elogiar um colega da ativa que transgrediu a hierarquia ao afirmar o que afirmou o Mourão 2017. As declarações de Vilas Boas em pleno 2017 são preocupantes e por isso todo cuidado é pouco, para que na história brasileira não se repita como farsa o que aconteceu em abril de 1964, mesmo se sabendo que nos dias atuais o esquema é outro, ou seja, os militares foram substituídos por novos parceiros na deflagração de um golpe de Estado, como ocorreu em 2016. Fica cada vez mais difícil, portanto, o Brasil viver novos tempos, enquanto prevalecerem na cúpula imposta, seja civil ou militar, figuras como Temer, o próprio Vilas Boas, para não falar de Eliseu Padilha, Moreira Franco e outros do gênero. Não se pode ignorar também que o Departamento de Estado norte-americano defende que as Forças Armadas sejam transformadas em forças policiais, como tem acontecido nos últimos tempos. Aproveita a falência do Estado, como acontece no Rio de Janeiro, para enganarem incautos que acham que a presença militar dá segurança. E colocam um político que ocupa o Ministério da Defesa, o Raul Jungmann, que pensa que manda algo, mas ninguém lembra o posicionamento do Departamento do Estado norte-americano. O silêncio prevalece. Do Rio de Janeiro, Mário Augusto Jacobski. O clima de tensão. É isso aí, né? Eu acho que nem querer ficar muito nesse assunto assim. Não, que é isso aqui não, eles estão, a direita tá se, a direita não, a gente tá falando de extrema direita aqui, né, a galera que defende intervenção militar e pá, as pesquisas esses dias falando aí de Bolsonaro, que o cara chegou a ser o segundo em pretensão de voto, isso é muito perigoso assim, né, a gente tem que prestar atenção, e não só prestar atenção sentado, analisando, olhando. A gente tem que prestar atenção na maneira de se organizar, chamar nossos, como diria Marighella, chamar nossos companheiros, nossas companheiras mais dispostos e começar a se organizar mesmo pra barrar, bater. Não pode, velho, não pode. Essa galera não pode voltar. E aí, esse olho aberto que também sempre tá pra ter, como é o nome? Se a galera em intenção de voto tá conseguindo chegar no segundo lugar, eles estão mais perto de nós, assim, de... são nossos amigos, nossas pessoas próximas também estão dando algum tipo de apoio a isso. E aí tem um negócio que eu sempre falo. A galera diz que na ditadura não tinha corrupção, não tinha um caralho. Não tinha mídia, não tinha comunicação, ninguém podia falar nada. Tinha uma ditadura, era reprimido. Eles matavam quem falasse deles. E como é que alguém ia saber se tinha ou se não tinha corrupção? Ninguém sabe da corrupção, porque eles perseguiram todos os opositores a eles. Então, essa conversa que os militares são bons, que não tem corrupção nos militares, um caralho, velho, um caralho. Que eles perseguiam, velho. A gente viveu uma ditadura no Brasil, tá ligado? Não tem como falar, aquele tempo que era bom, que não tinha corrupção. Oxe, porra nenhuma, velho. Porra nenhuma. Os caras matava a oposição. Como é que alguém abriu a boca pra falar de corrupção? Pois é. São 7h46 dessa noite quente. Eu pelo menos tô achando bastante quente. Não sei se essa é a impressão minha. Vou agora falar um pouquinho aqui. Falar nessas porra de ditadura e pá. No. Qual foi o dia? Então. Tinha um dia aqui. Não tem mais. Aconteceu. Não tem dizendo o dia. Vou ficar devendo. Deve estar lá no fim da reportagem. A entrega do relatório final da Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Ah, sim. Ontem. Ontem à tarde aconteceu a entrega do relatório final da Comissão Estadual de Memória e Verdade, Dona da Câmara. A celebração aconteceu nos jardins do Palácio Campo das Princesas. Desse tempo, voltado para reflexões sobre o legado da violência na última ditadura militar, iniciada em 64, apenas duas palavras e alguns segundos foram suficientes para causar uma saia justa política. As palavras foram "Fora Temer", no microfone, por Cristina Capistrano, filha do desaparecido político Davi Capistrano da Costa. Convidada a falar em nome dos familiares dos 51 mortos e desaparecidos em solo pernambucano, ela lembrou que o Fora Temer está mobilizando milhões de brasileiros e citou a adesão do público no Rock in Rio. No palácio, a plateia de convidados repetiu várias vezes o bordão. Ao lado de Cristina, o governador Paulo Câmara, que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff e deu sustentação política por um ano ao governo Temer, permaneceu em silêncio. A cerimônia aconteceu no mesmo local em que o então governador Eduardo Campos presidiu a criação da comissão em 2012. Ou seja, 5 anos atrás a comissão estava se iniciando e agora ela concluiu seu relatório. Falaram naquele dia, além do governador, a deputada federal Luísa Erundina. Eusita Santa Cruz, mãe do desaparecido político Fernando Santa Cruz, representando a Comissão Parlamentar Memória e Verdade. José Paulo Cavalcante Filho, representando a Comissão Nacional da Verdade. E Fernando Coelho, já como presidente da comissão. Desses convidados, apenas Fernando Coelho esteve presente na cerimônia de ontem. Os dois volumes têm 847 páginas, que são frutos do trabalho obsessivo e de investigação dos membros da comissão, criada por iniciativa do então governador Eduardo Campos. A comissão foi criada para investigar as violações de direitos humanos ocorridas contra qualquer pessoa no estado de Pernambuco, de 18 de setembro de 46 a 5 de outubro de 88. Por diversos motivos, a comissão teve como foco principal as violações ocorridas durante o período da ditadura militar, 64 a 85. A comissão fez 50 sessões públicas e 40 reservadas, colheu 157 depoimentos, encontrou e organizou 70 mil documentos em diversos arquivos e tem cerca de 200 mil páginas disponibilizadas. Todo o acervo está disponível para leitura e pesquisa em www.comissaodaverdade.pe.gov.br. Repetindo, comissaodaverdade.pe.gov.br. Alô, só um aqui que chegou agora. No sábado, 30 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, vai ser comemorado os 25 anos da Pelada da Papa, no Campo do Beira Rio, aqui na Várzea. Discotecagem, projeto do Baba, roda de samba, Pio do Cavaco, Quem for jogar leva 10 reais para inteirar na festa. Essa aí é a Pelada do Papa, uma das peladas mais conhecidas aqui da Várzea, completando 25 anos. É isso aí, então hoje eu dei preferência, mas é porque eu tenho vou fazer prova amanhã e não deu pra fazer uma coleção tão grande assim de notícias, mas... Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Entrou as vinhetinhas aí inesperadas que eu deixei aqui no final e não botei pra tocar antes. Eita, me perdi. Sim, não deu pra fazer uma coleção de notícias tão grande. E aí a gente tá. Já vai finalizar o programa já. Uma horinha de programa. Os outros foram um pouco mais longos, né? Tiveram uma hora e meia e tal. E pra finalizar. Uma das coisas que eu escolhi assim desde da semana passada, na verdade, eu vi que hoje era qual era a data hoje, de hoje, 26 de setembro. É uma data bem importante assim de ser lembrada. E aí essa semana também eu topei com uma colisão assim de rádios que a galera lá do México construiu para acompanhar as questões do terremoto, dos terremotos que aconteceram lá no México, né? Nos dias 7 e 19 de setembro. Aconteceram dois terremotos. E a galera lá do sul do México ficou bem... atingiu, assim. Muita gente perdeu muita coisa. Muita gente morta. Teve um caso, pelo que eu entendi direito, era um prédio onde trabalhavam... a galera tinha uma... negócio de costura, e aí estavam trabalhando muitas mulheres nesse prédio, o prédio caiu, tá ligado? E aí foram organizadas algumas brigadas assim de feministas pra ir atrás e tentar fazer o resgate dessas mulheres. E a galera lá tá bem abalada assim com essa questão dos terremotos. Porém, hoje, dia 26 de setembro, fazem 3 anos do desaparecimento de 43 estudantes em Ayotzinapa, no México. A galera tava voltando de um protesto, não lembro bem agora como era a história, que era tipo, eu acho que era um dia de manifestações, a galera tava foi de ônibus e tal, e ao que tudo indica assim, um grupo assim do exército parou o ônibus e até hoje não temos mais notícias desses 43 estudantes. E aí eu peguei uma carta aqui da galera para finalizar com ela. E é isso. Eu vou ler aqui, posso me confundir, tentar traduzir na medida que eu for lendo aqui. Ao povo do México e aos povos do mundo. Ao Conselho Indigenista de Governo, ao Congresso Nacional Indígena, ao Exército Zapatista de Libertação Nacional, à Sexta Nacional e Internacional. A verdade não será sepultada. Ayotzinapa foi o Estado. A solidariedade é dos povos. Somos coletivos e indivíduos aderentes à Sexta Declaração da Selva Lacandona, simpatizantes do EZLN, do CNI e do CIG, pessoas de baixo e à esquerda, que temos conformado as Brigadas Autônomas. A dor e a emergência pelas tragédias geradas pelos terremotos do 7 e 19 de setembro de 2017 novamente nos convocam. Frente à dor, ha florescido entre o povo a solidariedade e a empatia, frente à impunidade e ao autoritarismo do capital, do Estado e seus braços armados, burocráticos e mediáticos, se soltou a resistência e a rebeldia civil desde baixo, horizontal e combativa. Os terremotos provocaram graves perdas, mas a solidariedade também ha gerado réplicas, como nos irmanamos com as milhares de famílias e povos danificados em Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado e Cidade de México. Desde já, os dizemos que não apenas seguiremos estando nos trabalhos de resgate, apoio e informação, senão que estaremos acompanhando-lhes nas tarefas de reconstrução autogestiva e social. Aqui não deixaremos nas mãos do cartel imobiliário. Aqueles de baixo e à esquerda, sabemos que a solidariedade nunca é suficiente, que não é uma conjuntura. Que tem que ser uma prática de vida. E como é costume, frente à emergência, dentro da emergência que estamos que temos vivido nas últimas semanas, os maus governos respondem como sabem: autoritarismos, mentiras, roubo, repressão e desprezo. Para mostrar alguns exemplos, o governo do estado de Morelos, encabeçado por Garco Ramírez, roubando as doações de milhões de pessoas deram para as zonas danificadas, o COSEI e o PRD sequestrando os apoios que iam a Jucitã, as empresas fraudulentas de sempre, como a Teleton, abrindo contas para receber dinheiro que ninguém pode vigiar para onde vão, ou os membros da Marinha sendo atores protagonistas do show que Televisa armou para subir seu Ibope e tratar de limpar a imagem severamente questionada das Forças Armadas. Mas ainda o Estado, suas instituições e a classe política e empresariais tentem legitimar-se midiaticamente, o povo sabe o que na verdade representam. Sabe, por exemplo, que esse exército que hoje querem fazer passar como heróis da pátria representa a repressão e desaparição forçada de nossos povos. Digamos claro, do Estado e do capital não virão as soluções. Todo o contrário, eles são os responsáveis de que um fenômeno natural se converta em uma tragédia. Assim, a inteligência popular não só desconfia como alternativa, porém como alternativa se auto-organiza. Isso foi precisamente o que fizeram as companheiras da Brigada Feminista, que buscaram até o último momento as costureiras soterradas no edifício de Bolívar e Chimapopoca. Isso é o que hacem as centenas de brigadas que foram aos povoados e comunidades de diferentes estados. Isso é também o que fazem as milhares de pessoas que, negando-se à burocratização da solidariedade, recuperam as ferramentas e as toneladas de doações que tentaram que o Exército tentou monopolizar, outras instituições do Estado e as empresas capitalistas. Autonomia, em uma palavra, isso é o que vimos florescer nas zonas mais afetadas do país. Autonomia, rebeldia e resistência que criam e defendem a vida. Nesses dias também, constatamos como, apesar da guerra capitalista, o tecido social do México de baixo segue forte, solidário e com memória. Esse México de baixo não esquece, tem memória. Não esquece, entre outras coisas, que o exército mexicano tem uma grande responsabilidade na desaparição forçada de nossos companheiros de Ayotzinapa. Esse povo recorda também o papel do exército em Tlatelolco, Acteal, Águas Blancas El Bosque, El Charco, Tlatlaya e em muitos assassinatos e desaparições de civis, assim como a tortura, incluindo a tortura sexual. A prisão política e a contra-insurgência contra comunidades indígenas e organizações sociais. Nesse contexto de tragédia, as forças armadas buscam obsessivamente o controle social. O Estado pretende evitar o contato entre grupos sociais, brigadistas, vítimas e gestores e gestoras de doações. Os e as atingidas estão em perigo de serem de remoção forçada para beneficiar a imobiliárias e especuladores, pois os senhores do dinheiro e da guerra se abrem caminho para continuar com despejo territorial e sacar lucro da dor. Assim mesmo, o esquecimento das vítimas indígenas e comunidades mais pobres reflete o desprezo de um governo racista e classista. Querem destruir todo o sentimento de comunidade e solidariedade, porque teme que seja a semente da organização autogestiva e autônoma. Por isso, chamamos a ficar atentos desde as comunidades indígenas à Cidade do México, sobretudo as famílias Nhanhunhes, Otomies, na delegação Cuauhtémoc, agredidas também por vizinhos racistas. E como agora, o povo frente aos terremotos, desde 3 anos atrás, os padres e as mães dos estudantes desaparecidos de Ayotzinapa resistem. Resistiram desde o primeiro dia e desde então não pararam. São 36 meses, 1.095 dias, 26.280 horas, buscando a seus filhos. Sua lição de dignidade e organização hoje nos é muito útil para enfrentar o que vem. Que fique claro. Também com eles e elas seguiremos caminhando, porque como dissemos antes, a solidariedade nunca é suficiente. A luta pelos 43 de Ayotzinapa é também a luta pelo resgate de todas as vítimas do terremoto. Nem desaparições forçadas, nem vidas, nem corpos debaixo dos escombros e em esquecimento. Nos negamos a que a verdade, a memória e a justiça sejam enterradas. Nossos irmãos de Ayotzinapa guerreiram com sua digna perseverança na busca de seus filhos, e nossos irmãos normalistas são um exemplo a seguir. Representam a tradição de organizações que defendem a vida contra a maquinária de morte do Estado. De Ayotzinapa, as vítimas dos terremotos, o povo trabalha e luta para resgatá-los e apresentá-los com vida. Enquanto o Estado e seus braços armados e midiáticos procuram mantê-los desaparecidos e esquecidos, convidando compulsivamente a superá-lo e a regressar à normalidade. Uma normalidade que para o capital é lucro, para os povos é sofrimento e morte. Vivos os mortos, nossos corpos não são dejetos. É o bordão que hoje gritava o povo do México. Vivos ou mortos, vivas ou mortas, nossos corpos não são dejetos. Vivos os levaram e vivos os queremos. É o bordão que tivemos gritado desde 3 anos. Hoje, como ontem, não aceitaremos verdades históricas, que é como o governo chama as suas mentiras. Hoje, igual a que ontem, não permitiremos que a verdade seja sepultada. Que morra a morte que o capitalismo impõe. Que viva a vida que a resistência cria. Brigadas autônomas e solidárias aderentes e simpatizantes da 6ª Declaração da Selva Lacandona, reunidas no Café Zapata Vive, no 25 de setembro de 2017. Ai. É. Porra, é pra mim é bem difícil. Eu sou bem. Sei lá, outra vez assim, lendo o texto e. Meu, emocionado aqui. Porque, porra, essa história é uma história muito pesada, assim. É. Foram isso, 43 jovens, assim, eu acho que tinha na faixa de. De. 16, 15 anos, assim, que. É essa merda, assim, desse estado militarista, assim, que aqui é foda, lá no México também tem, é bem peso, assim. E é isso, são 43 lá no México, são muitos outros, esses a gente sabe os nomes, a gente tem, a gente vai lembrar deles, mas muitos desaparecidos por responsabilidade do Estado, como a galera fala no México, foi o Estado, aqui no Brasil, quantos amarildos também não desapareceram nas mãos do Estado, nas ditaduras militares de vários países da América Latina, que foram financiados aí pelo governo estadunidense, quantos não desapareceram? Quantas pessoas desapareceram? Um dos generais lá, presidente da Argentina, ouvi dela, né, que eu acho que, eu nem sei se morreu, mas ele foi preso, né, foi condenado na Argentina pelos crimes contra a humanidade. Ele tinha a cara de pau ainda de dizer: nem vivos, nem mortos, desaparecidos. Eu nem sei se era desaparecido, mas ele ainda tem essa cara de pau de falar: nem vivos, nem mortos. E é isso, quantas pessoas não desapareceram. E aí, porra, fora tudo, assim, o que deixa também muito feliz, assim, é as mostras de força, assim, do povo lá mexicano, galera fazendo brigada pra ir resgatar o pessoal dos escombros do terremoto. E pelo que eu tava escutando aqui nas rádios de lá, tinha cantos que o exército queria impedir as brigadas de entrarem, porque seria também a possibilidade da galera reportar o que é que tá acontecendo realmente. E o Estado tá se fudendo, assim, regiões pobres que desabaram, ele tá se fudendo, tá ligado? E aí começaram a vetar a galera de entrar com ajuda. E como eles disseram aqui, não sei se deu pra entender muito bem, que o exército também, eles estavam sequestrando doações que eram feitas para que os políticos fizessem as doações. O povo tava doando, chegando nos centros de arrecadamento, o exército ia e pegava para os políticos fazerem as doações. Essa é a parte triste da história, mas também tem uma parte muito bonita, que é isso que eles falam no final, assim, que é foda. Que morra a morte que o capitalismo impõe, que viva a vida que a resistência cria. É isso, com essa mensagem aí, com essa notícia final aí, eu vou encerrando aqui o nosso noticiário semanal. Muito obrigado aí para quem escutou a gente pela FM ou pela internet. Tô vendo aqui que tem uma pessoa conectada a gente na internet. Um cheiro aí. E é isso. Boa noite. São 8:09 da noite da terça-feira, mas o programa vai ao ar amanhã também, de manhãzinha, daqui a 12 horas, às 8 da manhã. Tem noticiário semanal do Aconchego, reprise. Se você está escutando a gente agora, ao vivo, boa noite, um cheiro, muito obrigado pela companhia. Se você está escutando a gente de manhã, muito obrigado aí também pela audiência. Bom dia, é isso aí. Rádio Aconchego 88.1 FM, rádio comunitária do Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras, Rola de Fogo, em breve de... Todo programa fala isso e é pra reforçar, em breve de toda a Zona Oeste do Recife. Falou, boa noite. Ao fundo vocês curtiram o disco Sátiva, de Lula Cortes e Lailson. Cheiro.